deixa clarear, oh, deixa clarear, deixa clarear, oh, deixa clarear. Eu sonhei, sonhei, eu via no rádio de pilha um verso pra gente cantar. Pulei no 918 lá da rua aí e parei no Irajá. Pensei, se compadre, chamei o Gessé pra me acompanhar. Já sei, o pagode vai até clarear. Já sei, trocando uma ideia, passamos no Meia, lembramos de quem mandava por lá. Era João Nogueira numa quarta-feira fazendo o clube do samba. O meu sonho de bamba era fazer um rap com samba maneiro por lá. Peguei, o pagode vai até clarear. Peguei, o pagode vai até clarear. Trilhei o caminho de Ogum em ação, era de manhã. Zeca queria versar no meio da sombra do alvorecer. Havia uma luz, era Arlindo Cruz com seu banjo invocado. Era o verso de um sonho sonhado. Eu não quero acordar. Deixa clarear, oh, deixa clarear. Deixa clarear, oh, deixa clarear. Eu sonhei, sonhei, eu via no rádio de pilha um verso pra gente cantar. Pulei no 918 lá da rua e parei de viajar. Pensei, se contar me chamei o Gessé pra me acompanhar. Já sei, o pagode vai até clarear. Já sei, o pagode vai até clarear. Trocando uma ideia, passamos no Meia e lembramos de quem mandava por lá. Era João Nogueira numa quarta-feira fazendo o clube do samba. O meu sonho de bamba era fazer um rap com samba maneiro por lá. Peguei, o pagode vai até clarear. Peguei, o pagode vai até clarear. Trilhei o caminho de Ogum em ação, era de manhã. O Zeca queria versar no meio da sombra do alvorecer. Havia uma luz, era Arlindo Cruz com seu banjo invocado. Era o verso de um sonho sonhado que eu não quero acordar. Oh, deixa clarear, oh, deixa clarear, deixa clarear, oh. Deixa clarear, oh, deixa clarear. Deixa clarear, oh, deixa clarear. Hoje é sério, ó. Meu Deus, como é que tem bundão por aqui? Vê se não usa o nome de Deus em vão. O quê? Cala essa porra. Aí, cara, você acredita em Deus? Por que você ficou tão religioso ultimamente, hein? Aí, maluco, eu não tô falando com você. Isso é uma conversa entre A e B. Você não entra na conversa.